figurante. É tanta minha experiência. Oh, que bom! Oh, que bom! É rock mesmo. Aquilo ali foi bom. Aquilo ali. oh yeah, hockey line, oh yeah, on a malapala, oh, I'm a fun of the hair, hockey no matter the bear, for the maracon, so hockey line, oh.